Se o que somos, se o que temos sofrido, não fosse mais que um sonho, a despedida sem adeus, a ausência, o desterro medonho, o viver sem família, sem ventura, sem esperanças mais, este pensar eterno, este sofrer sem crime, este descrer dos mais, e aquele ver-te qual teu vi com pranto, nos olhos a brilhar, e nos lábios sorrisos, porque vias qual era o meu penar. Se esse fingir que a vida te esgotava do pobre coração, se tudo fosse um pesadelo horrível, um sonho vão, se outra vez a manhã meiga sorrindo me viesse contar teu sonho mau durante a noite, e o ledo venturoso acordar, e que de ver-te, se lhe fosse da alma, da angústia, sentimento, como visão noturna, com um traço na água, nuvem que tange o vento. Se em nossos peitos, desses caos surgissem, os êxtases de amor, como aves mil, que no romper do dia, voam de um ramo em flor. E a vida entre nós franca, o amor possível e o paraíso ali. Oh, que acordar, venham dizer-me agora, depois do que sofri, que o mundo é vasto, que não devo amar-te, que renuncio a ti. Fazei-o vós, se sois capaz de tanto, não o pesar de mim. Qual o horrendo porvir que após nos guarda, não o sabeis, eu sei. É ser morto por dentro, é dizer da alma, jamais feliz serei. É criar tédio à vida, um só receio, ter-se que seja eterno, este viver, este descrer de tudo, este penar do inferno.